Amém. Amém, meu irmão. Fique à vontade, você pode se sentar em nome de Jesus. Rapaz, eu pensei que eu estava mal de pregar depois do domingo passado. Como é que você prega depois? Não tem que pensar. Acho que vai voltar a orar, irmão. Vamos orar até. Até acabar o culto. Mas eu quero encorajar você mesmo, sentir isso no coração, para encorajar você a orar. Orar, a gente estava quinta-feira lá em Louveira, e a gente, normalmente a gente começou a conversar sobre orações, e nós começamos a contar de orações escondidas, às vezes dentro de uma simplicidade. Mas Deus, ele se manifesta quando existe misericórdia, quando existe amor, quando existe um coração que se importa, como o pastor falava aqui. E foi engraçado porque eu comentei uma história que eu orava com uma moça do serviço e eu falei assim, cara, ela falou pra mim assim, Samuel, você tem um remédio para dor de cabeça? E eu não tinha, não mano. E eu falei assim, eu não tenho, Fabiana. E ela baixou a cabeça assim, tá atrás da recepção, tipo, vou continuar com o outro. Aí eu falei, vou orar aqui, né? Não tem o que fazer, né? Sou crente, eu posso desonrar, né? Mas eu vou mostrar a verdade, meu irmão. Pensa assim, eu falei, cara, eu tô muito sem fé, cara. Eu tô muito sem fé, zero. Mas eu vou orar porque tem que orar. E eu orei ali na hora. Falei, Senhor Jesus, abençoado a Fabiana, que a dor vai embora. Senhor, para que ela saiba que o Senhor a ama, que ela veja o cuidado do Senhor, para que ela saiba que o Senhor é Deus, que ela seja curada. Aí daqui a pouco, orei, aí na hora ela falou assim, nossa, preciso tomar um remédio, entendeu? Porque oração é que é trégico, né? Não cura, irmão, às vezes a gente fala, meu irmão, a gente fica falando às vezes dos outros, né? Meu irmão, às vezes a gente, como diz um pastor, a gente não cura nem uma bunda manca, né? É, irmão, você fica falando dos irmãos na TV lá, você não cura nem uma bunda manca, você fica questionando os milagres dos outros, né? E daqui a pouco ela falou assim, Adriana, você não sabe, o Samuel pôs a mão na minha cabeça, orou. E cara, eu não tenho mais dor aqui, agora. Mas sabe o que acontece, irmão? E eu fiquei pensando depois, falei, cara, Deus, mas assim, eu orei muito sem fé. Meu irmão, eu não orei sem fé. Por que eu orei? A oração já é um sinal da sua fé. Se você orou, é porque você tem fé, cara. Se a gente não tivesse fé, a gente não tava bom. Aí, meu irmão, eu fiquei pensando nisso. E nesse dia que eu voltei, quando eu cheguei em casa, eu vi um amigo meu, e ele falou assim, cara, estou passando por problemas. Ele falou, eu não consigo mais dormir. Ele falou, vou te falar a verdade, assim, estou passando com psiquiatria agora. Ele falou, cara, faz uns 2 anos que eu não sei mais o que é dormir em paz. E aí eu orei, meu irmão, tive um coração de fé, comecei a orar, falei, Senhor, eu chamo ele de man, ó, ideia é man. Falei, Deus, que o man, Pai, que ele seja cheio da presença do Senhor, que ele venha ter a melhor noite de sono da vida dele, Pai. Se tá nessa hora. Aí eu já peguei a minha adoração, falei, Senhor, para que ele saiba que o Senhor é Deus e que o Senhor o ama. É isso, irmão. Eu jogo tudo nas costas de Deus mesmo, irmão. Falei, Senhor, para que ele saiba que o Senhor o ama. Aí no outro dia à tarde, eu recebo o áudio dele, falei, cara, você não acredita. Eu ia te mandar um áudio agora para te contar que pela primeira vez na minha vida, eu dormi com um bebê. Cara, eu não precisei de despertador. E quando eu fui te gravar, eu vi que tinha um áudio seu. Assim, eu só ouvi o áudio agora, depois que eu acordei, eu nem ouvi ontem, cara, não é loroca minha, ele foi o que pode achar que é loroca dele. Eu falei, cara, glória a Deus. E a gente precisa, cara, ora, deixa isso fluir na sua vida, porque já está dentro de você. A unção, a voz profética do Senhor, ele já plantou, meu amor. Eu posso dar uma forma aqui sobre os dons, na semana passada. Deus liberou uma série de coisas sobre a nossa vida. Imagina se nós assumimos a responsabilidade e andarmos em cima disso, cara. Se Deus me ungiu, se como está escrito lá em Isaías, ele me deu o Espírito que estava sobre Jesus Cristo para que eu pudesse proclamar a abertura de prisões aos presos. Cara, então começa a orar, começa a orar. Como o opinião está morando aqui. Rapaz, o liberou todo mundo. E é isso. Imagina se uma igreja entender o seu papel, a sua identidade e se mover nisso. Então eu quero te encorajar nessa dimensão. Mas vamos à mensagem dessa manhã, que não é curta, como sempre. Marcelo, quem vou pedir para vocês, se puder desligar, Marcelo, que senão vai voltar tudo aqui, eu não consigo. Obrigado. O que saiu da sua vida lá em Efésios, no capítulo 1? Marcelo, pode pôr para mim aqui de novo? Deixa o meu celular carregando. Pega para mim, por favor, Marcelo. Sabe por quê, irmão? Porque senão eu vou perder a hora, entendeu? É, se deixar aqui. Tá ali, ó. Ali no mundo, mas olha, por favor, aqui. Lindo. Dá em Efésios, capítulo 1. Eu tenho. Vou compartilhar com vocês um pouquinho da temporada que eu tenho vivido, irmão. Deus, assim. Eu comecei a entender um pouco da temporada que eu estou vivendo e que eu acredito que diz muito respeito à nossa realidade como igreja. Porque eu também, não que a igreja viva o que eu vivo, mas eu vivo o que a igreja vive, que eu faço parte da igreja. E eu creio assim que Deus, ele está num momento assim, que de uma certa forma nós estamos sendo pressionados. Né? Estava num culto e essa palavra assim, veio com uma clareza para mim assim, muito forte. Né? E foi muito legal que o pastor que estava pregando nesse culto, ele estava falando sobre o diamante. E depois eu fui chegando na minha casa, eu fui tentar descobrir essas paradas do diamante, né? De como o diamante é feito, aquela história do diamante vindo do carvão e tal. Se eu tiver errado, Jorge vai me corrigir, né, Jorge? Ferezia aí, nossa. E ele, basicamente, o diamante ele não vem do carvão, mas como o carvão. Ele é formado de carbono. Então eu comecei a ler sobre. Então imagina que os diamantes eles vêm das erupções vulcânicas. Uma parada que acontece lá no centro da Terra. Tal. Aí vem os vulcões, pedras, etc. Mas existe um diamante que é um diamante sintético. Então eles pegam um carbono e eles fazem uma pressão, se eu não me engano, de 6 mil vezes. Essa medida é medida em atmosfera, que é a pressão do ar. No nível do mar, imagina 6 mil vezes essa pressão. Então eles colocam os outros componentes e aquilo é condensado, aquilo é pressionado até que dali saia o diamante. Então imagina que, da mesma forma, a nossa vida, às vezes nós somos pressionados por uma série de coisas, mas para que daquilo venha a se extrair o nosso precioso. Existe um bom depósito de Deus na minha vida, na sua vida, e quando nós somos pressionados, é exatamente para que isso venha para fora. Então, na verdade, isso não diz respeito a uma circunstância, isso não diz respeito a uma outra pessoa, isso não diz respeito a um momento da economia, isso não diz respeito à igreja, meu irmão, isso só diz respeito a você. Você é o diamante. As outras circunstâncias são só a pressão. E às vezes a gente fica dando enfoque para aquilo, quando na verdade é a nossa vida que está sendo trabalhada. Então, eu tenho que pensar nessa pressão, não como uma dor que vem de fora, mas... Cara, imagina que é o peso da glória de Deus te pressionando. É isso que te pressiona. É a glória do Pai. Às vezes parece que é sob forma de problemas, mas na verdade é a glória de Deus tentando gerar em você um caráter mais parecido com Jesus. Tentando gerar em você uma vida que responda a tudo aquilo que Deus te confiou. Então é a pressão da glória de Deus. E o pastor estava pregando essa palavra aqui na quinta-feira e eu me atentei para esse versículo de Efésios. No capítulo 1, no versículo 15 e no versículo 16 e 17, que fala assim: pelo que, ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor, para que com todos os santos não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação. Cara, eu achei impressionante, não foi exatamente sobre isso que o pastor pegou, mas eu depois de um caso comecei a ler e cara, eu me deparei com esse versículo, é muito legal, porque Paulo ele começa a colocar alguns pontos que já eram latentes e desenvolvidos naquela igreja. Então ele fala assim, olha, eu ouço da fé de vocês e do amor que vocês têm para com todos os santos. Aquilo já é algo que já estava consolidado. Já era algo consolidado na natureza daquela igreja. Eles já tinham, já fazia parte deles. Mas olha o que o Paulo fala que é muito interessante. Ele fala que ele lembra deles nas orações para que Jesus Cristo vos dê em seu conhecimento, no conhecimento de Jesus Cristo, o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo está dando graças pelo que eles têm, mas Paulo ora por aquilo que eles ainda não têm. Uau, cara, olha que impressionante isso. E talvez você possa chamar mais exatamente aonde você quer chegar. E aí vem uma frase no meu coração, que é: ainda te falta uma coisa. Eu estava lendo, eu falei, cara, isso aqui, na hora eu ouvi, mal assim, ainda te falta uma coisa. Essa frase a gente encontra com nós quando a gente lê a história do jovem rico. Então, quando ele vai lá e se apresenta diante de Jesus, e ele começa a questionar o que ele poderia fazer para ter a vida eterna, e ele começa a falar daquilo que ele já fazia, de como ele conhecia os mandamentos do Senhor, ainda faltava uma coisa para ele. E sabe o que acontece vezes com a gente, meu irmão? Falta alguma coisa para a gente. Meu irmão, nós somos uma bênção. Você é uma bênção, meu irmão. Você é um querido, você é um cara do céu. Aleluia, nós somos uma igreja bênção. Mas nós não somos plenos. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que existem algumas coisas que nós precisamos ainda desenvolver no nosso caráter pessoal e no nosso caráter como igreja. Existem coisas que nós precisamos crescer na graça de Deus. E Paulo identificava isso nessa igreja e Paulo orava por isso. Então Paulo estava orando para que eles fossem plenos. Eu não estou falando da questão de ser vazio. Quando eu coloquei na foto uma coisa, eu não quero te entristecer, você pensar, cara, o Samuel falou que eu sou um ninguém, que eu não tenho nada de Deus, que eu sou vazio, que, cara, eu sou um saco furado. Não é isso. Mas eu falo assim, meu irmão, nós ainda não somos plenos. E ser pleno requer uma diligência da nossa parte. É uma busca que nós como igreja precisamos ter. E que muitas vezes nós não buscamos isso. É muito comum, depois que a gente atinge um certo patamar, a gente se acomoda. A gente alcança algumas coisas em Deus e aquilo se torna um lugar confortável para a gente, se torna um lugar cômodo. Falo para vocês, meu irmão, eu, há uns 9 anos atrás, o time que eu torci na época de São Paulo, meu irmão, pensa num time que era uma máquina. Ganhava todo mundo, meu irmão. Saía um, entrava outro, Muriçoca no banco, meu irmão, a gente só ganhava. Rapaz, eu voltar para a igreja, só que eu nunca mais dou nada na vida, meu irmão. Aí eu aprendi que, na verdade, a questão era ser corintiano, meu irmão. Hoje eu sou feliz. Hoje eu me sinto liberto. Glória! E como o menino falou por liberdade, meu irmão, você vai ver que vai ter gente mudando de time por esses dias aí. É assim que acontece. Então, acontece. Eu lembro que o São Paulo, ele era um modelo de cristão, etc. e tal. E sabe o que aconteceu, meu irmão? Já não é mais. Eu lembro que na minha época eu ria, porque o time do Corinthians ia treinar no Parque Ecológico, que era um mangue, e eles iam de Kombi. Eu achava muito engraçado quando eu vi a foto. Eu falava, meu Deus. Cara, hoje assim, o São Paulo está muito ligado. É muito humilhante, assim. A palavra é essa, é muito humilhante dele. Por isso que eu mudei de time. Para de sofrer. Né? Mas o que acontece? Às vezes, quando a gente alcança alguma coisa, a gente para, né? A gente se estabiliza, a gente se acomoda. A gente entra numa zona de conforto, como o pastor estava ensinando pra gente. E Deus então assim, olha, eu quero que vocês sejam plenos. Em João capítulo 21, tem uma história que tem marcado minha vida esses dias. Eu estava lá em Bauru e o pastor Ricardo pregou uma mensagem em cima dessa palavra e depois eu fiquei refletindo. Você vai ver, meu irmão, com uma das minhas pregações, eu fico citando a mensagem dos outros. Por quê? Porque eu não tenho mensagem, eu só conto que os outros pregam e a gente faz um condensado de todo mundo e prega. Mas, meu irmão, eu falo para você, cara, dê valor às mensagens que você ouve, meu irmão. Sabe o que você faz? Você vai ver a tua mensagem, prega para a sua vida, e depois você vai chegar e deixar ela geral. Você vai para a sua casa, meu irmão, começa a ler, e Deus vai começar a falar um monte de verdade com você sobre isso. E o que acontece nessa história? Então, Jesus, ele aparece, o João reconhece, então Jesus, eles estão pescando, eles vão para a mar, e então eles estão lá assando um peixe. E Jesus, ele pergunta assim, Pedro, tu me amas? Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus pergunta uma segunda vez, Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. E então, por uma terceira vez, faz a mesma pergunta. Eu demorei anos para entender isso. O pastor não é mais, eu ficava perguntando. Meu irmão, uma vez assim, foi muito chato. Eu falei assim, pastor, mas eu não consigo entender. Como que é isso? Como que é isso? E eu lembro que ele deu um exemplo, ele falou assim, ó, se eu tiver com um câncer na cabeça, meu irmão, foi assim, ó. O pastor deu todos os exemplos possíveis, eu não entendia. Demorei anos para entender. Eu não sei nada. Mas a verdade é que esse texto existe um problema de tradução. Todas as palavras usadas no original são traduzidas como amor. Mas quando Jesus ele fala amor para Pedro, Jesus está falando assim: olha, Pedro, aquele amor que é o amor mais forte do que a morte, é o amor de toda a sua vida, todo o seu coração, aquele que é o amor que vem do coração de Deus, que é o mesmo coração pelo qual eu me entreguei para você. O amor maior. Pedro, você me ama com esse amor? Então não dá amor para falar disso. Então Jesus pergunta assim: Pedro, você me ama? E Pedro fala assim: Jesus, eu gosto muito de você. Então Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, você me ama? O amor profundo, o amor maior que tudo. Então Pedro fala assim: Jesus, eu gosto de verdade muito de você. Então Jesus, na terceira pergunta, ele fala assim: Pedro, você gosta muito de mim, né? E Pedro se entristece, porque Jesus estava falando de um nível de amor e Pedro ele conseguia corresponder num outro nível de amor. E sabe o que acontece? Depois disso, Jesus começa a falar mais algumas coisas com Pedro. Então ele começa a falar assim: olha, Pedro, hoje você faz o que você quer da sua vida, mas um dia o Espírito vai pegar e vai te levar para lugares onde você não quer ir. Então Pedro ele começa a falar, Jesus, perdão, começa a falar do destino de Pedro. E por que eu estou falando disso? Porque Pedro, ele ainda não era pleno. Então, enquanto Jesus falava do amor ágape, do agapau, do agapaô, Jesus estava falando daquele amor, Pedro ainda, ele não era pleno, então ele só estava lá no amor, que é o amor filéu. Então Jesus falou assim: Pedro, você me ama agapaô? E Pedro falou assim: Jesus, eu te amo filéu. Sabe, faltava algo para Pedro. E é disso que eu estou falando, meu irmão. Não é questão de nós sermos vazios, mas é questão de que está faltando algo mais profundo em nós. É a questão de que está faltando algo que nós ainda precisamos crescer, que nós precisamos desenvolver. Pedro ainda não era pleno. Pedro, não que ele fosse desprovido de amor, mas só era filéu. Então Deus ele começa a tratar Pedro. Porque quando Deus nos trata, ele quer nos tirar do apesar disso. Porque a gente caminha muito no apesar disso. Ah, apesar disso, ele é uma bênção. Apesar de faltar a fé para Pamela, ela é uma bênção. Cara, Deus quer injetar fé na vida dela. Então, apesar de faltar o amor para o Jorge, e com certeza isso é um exemplo, assim como a Pamela também é. Com certeza é um exemplo que eu estou usando. Mas, apesar de faltar, meu irmão, Deus ele quer injetar. Deus ele não quer que a nossa vida cristã ela fique engessada, mas Deus ele quer dinamizar a nossa vida. Deus ele nos projetou para que nós andemos em plenitude. Eu creio que Jesus Cristo, ele viveu como ele viveu, ele fez tudo aquilo que ele fez, ele transformou a nossa vida, morreu por nós, ele conseguiu fazer todas essas coisas, porque ele andava na plenitude de Deus. Imagina se nós andarmos, se eu não me engano, no livro de João, que fala que se fossem escritas todas as coisas de Jesus, faltariam livros. É o último versículo que o João fala isso. Não dá para contar toda a história de Jesus. Meu irmão, olha que incrível que Jesus viveu. Mas por quê? Porque Jesus, ele ficou andando, usufruindo em tudo aquilo que ele foi destinado. Ele andou no 100%. Meu irmão, Deus quer que você ande no 100%. Ele quer que nós sejamos uma igreja 100%, andando 100% na identidade que ela tem. Para que você entenda o que eu estou falando, eu quero que pense assim nas 10 virgens, meu irmão. Então tem lá a parábola das 10 virgens. Então elas estavam debaixo de uma expectativa da promessa do noivo. O noivo prometeu um dia: olha, vocês vão estar aqui em tal hora, eu vou encontrar vocês e eu vou levar vocês para as bodas comigo. E é assim que nós vivemos debaixo de uma palavra que o noivo deixou para a gente. Só que elas não estavam vazias, mas faltava o azeite para elas. Faltava uma coisa para aquele momento, só faltava o azeite. Mas, meu irmão, aquilo não era opcional, aquilo era algo necessário. E esse é o nosso problema, porque a gente se contenta com ter um pouco de Deus e falar: não, eu já tenho isso aqui, isso é suficiente. Deus está falando assim: olha, meu irmão, não é suficiente, porque para o destino que eu quero dar para você, Sandra, eu preciso que você seja plena. Independente do destino que eu tenha, independente do destino que você tenha, meu irmão, todos nós nascemos para ser plenos em Deus. A sua plenitude é que vai te levar para o seu destino. Então Deus ele não consegue se conformar com que nós não cumpramos o nosso destino. Então, a verdade é que a gente fica se segurando debaixo de uma promessa. Então a gente confia naquilo, então a gente aguarda aquilo. Então nós nos sentamos e nós nos acomodamos, nós falamos: uau, Deus um dia vai vir do céu, vai nos buscar, e glória a Deus, e aleluia. E não vou entrar em escatologia, que é um assunto que eu não entendo quase nada. Meu irmão, eu não entendo quase nada da Bíblia, mas muito menos essa parte. E a gente fica está só esperando isso, meu irmão. Às vezes a gente quer ser o crente que vai para o céu, cara. Às vezes, meu irmão, você quer ser o crente. Eu não gosto dessa expressão, mas só para que você entenda. Você quer ser o crente que vai. Cara, e assim, Deus colocou tantas personalidades em você, e mais do que isso, Deus escreveu uma história para você cumprir. Então Deus escreveu uma história para a dona Ida cumprir. Então a dona Ida foi, agora se batizou, e a dona Ida vai para lá, discipula. A dona Ida vai para o meu irmão, a dona Ida ainda vai causar muito estrago nesse mundo, cara. Ainda bem, cara. Meu irmão, você vai ver coisas terríveis acontecendo nas mãos dela. Mas por quê? Isso vai acontecer se ela andar na plenitude do chamado dela. Porque ela pode simplesmente falar assim, ah não, eu já me batizei, eu sou uma senhora, ela está com 52 anos, ela fala, você já tem 52 anos, já sou senhora, tá bom, já cumpri meu papel, me batizei. Cara, meu irmão, você acha que Deus chamou você só para se batizar? Meu irmão, você acha que Deus chamou você só para isso? Cara, você tem um propósito assim mesmo. Talvez vai ser na sua casa. Talvez você não vá um dia pregar. E posso falar, meu irmão? Isso aqui você não precisa, cara. Isso aqui é um microfone, isso aqui é um desse, meu irmão. Tem na loja, eu te dou esse aqui, ó. Pode levar pra casa, meu irmão. Não tem problema, microfone não é problema. A questão é você dar luz àquele que é o seu destino. Meu irmão, eu acho que esse é o ponto-chave da mensagem. É nós entendermos que ainda está faltando alguma coisa na gente. E eu vou falar pra você, irmão, se você não conseguir entender que falta algo para que você cumpra o seu destino, essa mensagem não tem nenhum sentido e nem precisa mais pegar. Se você não entender isso aqui, meu irmão, a gente não entendeu nada. Então, Espírito Santo, eu quero orar aqui nesse momento. É uma oração curta, Pai, mas eu sei, Pai, que o Senhor, eu te dou graça, que o Senhor sempre me ouve. Pai, nos faz absorver esse entendimento. Senhor, o Senhor está nos apontando que ainda falta algo, então nos faça compreender, Pai, que sem a plenitude eu nunca vou alcançar o propósito da minha vida, que sem o processo eu nunca vou chegar no meu destino. Traz esse entendimento para mim, em nome de Jesus. Meu querido, a questão é que você e eu nós estamos mergulhados no engano de achar que nós já conquistamos algo, nós já alcançamos o alvo. Essa é a questão. Você fala assim, não, eu já alcancei o alvo. Então a pastora Flávia, ela falou assim, bom, já me tornei pastora, no estatuto da Rafa não tem apóstolo, então por enquanto, né? Então tá bom, sou pastor aqui. Já fiz tudo que eu tinha que fazer nessa vida, alcancei o alvo, glória a Deus, bacana. Cara, agora eu vou comer e beber da vida. Então de repente eu tinha falado, eu falo assim, não, eu já criei meus filhos, tá tudo certo. Ótimo, acabou, bacana. Então a gente começa a se acomodar e a gente pensa que porque a gente conquistou alguma coisa ou porque nós temos algo em nossas mãos. Então legal, tá aqui a Pâmela tem o dom da intercessão. Glória a Deus, aleluia. A Sara tá aqui, meu irmão, a Sara tem o dom de cura. Então legal, a Sara olha e as pessoas são curadas. E ela fala assim, poxa, legal, eu oro, as pessoas são curadas. Dê luz ao meu destino, alcancei o alvo. Acabou, eu não preciso mais buscar na minha vida toda, já busquei tudo. Cara, é pouco isso. Meu irmão, a vida que você está vivendo é pequena dentro da vida que Deus quer. Desculpa, meu irmão, você está se vivendo uma vida mediana. Deus tem muito mais para a gente. E é o que aconteceu com o que Deus estava falando ali para Pedro, é o que aconteceu com o que Paulo estava falando para a igreja de Efésios. Deus, ele quer pegar a nossa vida e ele quer trabalhar ela de forma que nós possamos deixar de ser não cheios. Você não é vazio. Só que eu falo, mano, vazio e não cheio é diferente. Eu posso ter 50% do meu potencial. Eu posso ter 30% daquilo que Deus deu para mim. Eu posso viver a minha vida numa plenitude de 60%, que já não é mais uma plenitude. E eu posso viver 100% e integralmente naquilo que Deus está falando. Então a gente começa a olhar a parábola dos talentos, como o pastor pegou aqui. Meu irmão, aquele rapaz, ele recebeu um talento, um outro recebeu 5 talentos, outro recebeu 10 talentos. Meu irmão, ele tinha algo, ele tinha um talento. Então Deus deu talentos para nós, Deus deu dons para nós, Deus deu uma identidade para nós, Deus deu a graça dele para nós. Então você tem algo, você não é vazio. Em nome de Jesus, se você pensa que você é um vazio, meu irmão, eu quero quebrar essa mentira. Essa é uma maldição. Isso é mentira do diabo, você tem. Você tem muito de Deus dentro de você. Só que Deus, Ele quer multiplicar aquilo que Ele colocou dentro de você. Deus, Ele quer explorar aquilo que Ele colocou dentro de você na plenitude. Ele quer que você use aquilo 100%, meu irmão. E isso é o que não aconteceu com aquele rapaz. Então, mesmo sabendo, e ele tinha uma promessa, porque quando o Senhor deu para ele o talento, o Senhor falou assim, ó, eu vou deixar com você, você vai e cuida para quando eu voltar. Ele tinha uma promessa, mas ele parou naquilo que ele tinha na mão dele. Ele disse assim, não, eu tenho um assistente, o que eu faço? Eu enterro, eu guardo, eu continuo. Pensa. Enquanto isso, os outros entenderam e eles começaram a explorar e multiplicar, glória a Deus, aquilo que Deus colocou na mão deles. É para ficar aqui, meu irmão. Deus começou a multiplicar aquilo que tinha na mão deles. Então, no final, ele pega aquele talento do que tinha um e dá para o que tinha dez. Porque o 10 conseguia andar na plenitude daquilo que Deus deu para ele. E assim acontece com a gente. A gente é um não vazio. Você não precisa ser um não vazio, você tem que ser cheio. Marcão, cara, você tem que ser cheio. Você tem que andar em 100% daquilo que Deus colocou na sua vida. Amém. E é isso que Deus tem nos chamado. E aquela situação, ela era reveladora. Porque aquele talento, ele estava expondo que aquele rapaz precisava de algo mais. Essa é a grande questão, meu irmão. Porque a gente está falando da pressão aqui, a gente está falando de situações que começam a expor coisas de nós. Meu irmão, quando Deus está expondo algo para você, na verdade Ele está te libertando, Ele está liberando a sua vida. Então, quando aquela situação aconteceu com o rapaz, ele não tinha falta dele, cara, aquilo estava liberando a vida dele. Aquela situação de ter um talento na mão dele e ele ter uma promessa em cima daquele talento, era para liberar a vida daquele rapaz. Mas ainda assim ele não andou. E a questão é que hoje Deus está falando para a gente, por quê? Porque Ele quer liberar a sua vida. Cara, é para você voar, cara. É para você voar, meu irmão. Chega, cara, chega. Meu irmão, você não precisa ser refém de nada, cara. Você não precisa ser refém da religião, meu irmão. Você, nada te prende, cara. Para você voar em Deus. Nada te prende. Então, Deus, eu entendo que Deus, Ele permite que nós alcancemos alguns lugares. Deus, Ele permite que nós tenhamos coisas para Ele revelar o nosso coração. Então, quando aquele senhor, ele dá um talento, uma moeda, um dom, traduz aí para você entender melhor, meu irmão. Quando ele dá aquele talento para aquele rapaz, ele estava querendo mostrar para aquele rapaz que, na verdade, não é que ele tinha algo, ele estava sem nada na vida. Porque, meu irmão, aquilo estava perdido, meu irmão. Às vezes, Deus te coloca em umas posições, meu irmão, para que você perceba que você, na verdade, não sabe nada daquilo. Loucura isso, né? Eu mesmo me choco quando eu falo isso. Às vezes até para mim mesmo é difícil entender. Eu entendo uns conceitos que eu nem entendo. Olha que frase estranha. E foi legal que a gente estava conversando, né? E a gente estava falando umas coisas sobre oração. E cara, essa é uma menina que olha ela. E ela estava falando uma circunstância assim, Ana, será que de repente Deus assim não está te levando, como também me leva, às vezes para chegar num lugar. E quando a gente vê ela, você fala assim, cara, eu pensei que você sabia disso, mas eu não sei nada disso. Cara, Deus põe você em lugares, Deus dá coisa na sua mão, só para a hora que você pegar, você fala assim, rapaz, eu pensei que eu sabia disso, mas eu não entendo nada disso que está acontecendo. É isso, Deus quer liberar a sua vida para você ver, cara, ainda me falta uma coisa. Deus te leva em um lugar para que você descubra que ainda falta algo para você. Meu irmão, a gente estava falando agora um pouco de Jesus, o homem que andava 100% na plenitude de Deus. Ele era um homem. Ele era um homem, assim como é você. Ele abriu mão da sua glória. Se tornou um homem como nós. Por que Jesus era diferente? Porque ele andava na plenitude de Deus. E um dia, Deus colocou Jesus num lugar em que Jesus pensou, em que Jesus entendeu que ainda faltava algo para ele. Pastor, isso foi uma heresia. Pode interromper. Fala para eles, vão cortar o som. Mas é uma coisa que eu entendo. O dia que Jesus chegou no Getsêmani, meu irmão, faltava algo para Jesus. Ele ainda não conseguia cumprir a vontade de Deus. Na humanidade, meu irmão. Ele chegou e foi orar com Jesus. Vou te falar aqui, Pai, a minha humanidade. Jesus não, é Deus? Que é Jesus? Ele falou, Deus, eu vou te falar aqui a minha vontade, Deus. Eu não quero mais. Na humanidade de Jesus, naquela hora, falta um ano pra ele. Então, às vezes, Deus leva a gente para alguns lugares para a gente ver que está faltando algo. Cara, eu tenho comigo no meu espírito que, quando a gente foi no Getsêmani, o Pai estava revelando para ele, estava liberando a vida de Jesus, para que Jesus pudesse entrar na plenitude. Algumas situações da sua vida, meu irmão, pode te levar para um lugar onde você vai olhar para Deus e falar assim: Deus, eu não consigo. Deus, está me faltando algo. Aconteceu, meu mestre. Eram os últimos momentos da vida humana de Jesus Cristo. E ainda faltava algo. Não se sinta um ET, meu irmão, está faltando algo para você. Faltava algo até para Jesus na vida humana dele. E às vezes, meu irmão, para você, a maioria das vezes, quando eu estou num culto, meu irmão, eu me sinto o pior, pior, pior do mundo. Fala, rapaz, eu não sou nada, cara. Eu não sou nada. Mas, meu irmão, Jesus também estava com o filho dele. Faltava algo. E ele precisava ser tratado. Sabe o que Jesus, sabe o que Deus fez com Jesus Getsêmani? Deus tratou Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque na oração, meu brother, você é tratado, querido. Você quer? Vai orar, cara. Vai orar porque Deus vai te tratar. Eu tenho entendido que a oração, ela não serve para a gente pedir para Deus aquilo que eu quero que vai me agradar. Na oração, eu oro para eu poder entender aquilo que Deus quer para mim, que foi a oração de Jesus Cristo. E aquilo tratou a vida dele. E aquilo liberou Jesus Cristo para que ele pudesse cumprir o propósito dele. Então, enquanto ele orava, ele falava assim: Pai, olha, eu não quero, se possível. Se não foi, Pai, passa de mim esse cálice. Olha como Deus trata ele na oração. Ele fala: mas, contudo, tenha feito a sua vontade, não a minha. Meu irmão, enquanto ele orava, Deus tratou ele e ele entrou naquilo que estava faltando. Então, ele entrou na plenitude do propósito dele. E naquela hora, meu irmão, chegou uns homens para aprenderem Jesus. E ele estava pronto para o momento que ele cumpriria o destino dele. E é isso que vai acontecer com você, meu irmão. Deus está te tratando para você entrar no momento que você vai cumprir aquilo que você nasceu para cumprir, e só você nasceu para cumprir isso. Olha tudo que Jesus tinha na vida dele. E ainda vai falar uma coisa. E, meu irmão, o que, que você tem nas suas mãos? Olha para a sua vida aqui. O que você tem, cara? Às vezes você vai olhar na sua mão, você vai encontrar um bordão. Às vezes você vai encontrar uma flecha, às vezes você vai encontrar peixe, às vezes você vai encontrar pão. Mas eu quero falar para você que isso que você tem na sua mão, isso está associado ao seu destino. O que Jesus tinha na vida dele era uma cruz. E a cruz falava para ele do destino que ele tinha. Porque era a cruz aquilo que ele carregava. Cara, o que você carrega? É o que o pastor estava mencionando para a gente aqui, sobre os dons, sobre aquilo que Deus tem dado para a gente. Cara, isso está falando do seu destino. Isso é para te empurrar para o seu destino. Mas, às vezes, você tem aquilo que você precisa, mas está faltando algo para você. Então, às vezes, o que você tem é um cajado. Então, Deus te dá. Você fala: rapaz, eu tenho um shofar aqui na minha mão. É isso que eu carrego, eu já tenho isso. Mas ainda falta algo no meu interior para que eu possa fluir quando eu pegar o shofar e quando eu tocar o shofar. Existe muito favor de Deus aqui. Amém. Sobre a sua vida. Só que às vezes ainda está faltando alguma coisa para você poder cumprir isso. E está tão perto, meu irmão. E é por isso que Deus pressiona a gente. É por isso que Deus faz com que a gente, com que a gente entre no processo. Ele, não sei se vai ser fé, se é paixão, se é misericórdia. Mas o processo de Deus, ele quer gerar algo no seu interior. É por isso que você entra no processo, meu irmão. Eu não vou nem focar em processo. Isso já é uma outra mensagem. Sobre o processo que eu vou falar, meu irmão. Deus curte o processo. Deus é um Deus processual. Eu creio nisso, que Deus é um Deus processual. Mas eu quero que você entenda o que você entra no processo. Deus está querendo aqui liberar a sua vida. Isso que a gente está falando aqui, meu irmão, a gente não está falando de você desprezar o que você carrega. Você fala assim: ah, então tá bom, se me falta alguma coisa, pouco importa ter um chofar, é melhor não ter nada. Você pega e você larga o que Deus te dá. Não, meu irmão, eu não estou falando de você desprezar o que Deus está te dando, mas que você permita que, através da sua incapacidade de viver com aquilo que Deus está te dando, Deus possa te trazer. transformar e Deus possa gerar algo dentro de você, porque é isso que Ele está querendo nesses dias. Isso aqui é uma chave daquilo que Deus está fazendo. Isso eu tenho que me convencer a partir dessa palavra que ainda falta. Eu tenho que me convencer, falar, cara, eu ainda não cheguei naquele lugar, eu ainda não cheguei na plenitude do que Deus tem para mim, sabe? É igual o Paulo. Meu irmão, Paulo tinha tanta coisa na vida dele. Meu irmão, Paulo, ele tinha uma dupla cidadania. Paulo, ele era criado na lei. Meu irmão, Paulo era um cara. Ele falou assim, olha, se eu vou falar com os meus títulos, meu irmão, Paulo falava assim, ó, se eu falar com os meus títulos, vocês vão passar vergonha. Ninguém tem o que falar de mim. Mas todas as coisas que me foram dadas, eu reputo como nada. Diante da glória de Deus. Então aquilo que Paulo tinha foi gerando nele exatamente o que ele precisava, que era se esvaziar daquilo. Então Paulo vai e fala assim, olha, eu sou o menor de todos os apóstolos. E depois Paulo fala assim, olha, eu sou o menor de todos os santos. E no final Paulo termina dizendo, olha, eu sou o maior de todos os pecadores. Olha como Deus foi tratando a vida de Paulo a partir de tudo aquilo que ele tinha, para que ele alcançasse a plenitude daquilo que ele estava fazendo. E Jesus, sendo 100% Deus, nos últimos momentos, ele está sendo tocado pelo Pai. E fora, eu preciso que Deus me toque. Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, abra sua Bíblia por gentileza, meu irmão. Romanos capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 6, fala assim para a gente: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Cara, Jesus, ele se fez o próprio meio. Ele se tornou o canal, a ferramenta que nos coloca no lugar onde nós somos transformados. Então ele começa a falar de uma transformação que acontece. Então ele vai falar assim, que a tribulação vai gerar em você perseverança, a perseverança vai gerar a experiência, e a experiência vai gerar a esperança. Olha como cada processo vai gerando algo em nós, até que nós alcancemos uma plenitude. Então eu começo na tribulação para terminar na esperança. Cara, eu mudei. Eu entrei num outro nível da minha vida. Me faltava a esperança. Então Deus me colocou na tribulação para que o meu coração alcançasse a esperança e eu pudesse andar na plenitude disso. E o que me permite isso acontecer é Jesus Cristo morrendo na cruz. Cara, isso é incrível. Isso está falando de propósito, isso está falando de quem você é, isso está falando do seu destino. Então, Deus, você começa a entrar num lugar de transformação. Nós somos levados de um lugar para o outro pelo Espírito, a fim de que nós sejamos plenos, a fim de que nós sejamos transformados. Meu irmão, eu quero falar para você que sem a transformação, o seu destino não serve de nada. Só eu não sei, eu gosto de brincar com perigo, né? Ganhou o card, meu, que frase é essa? Não sei porque eu faço essa coisa. Mas meu irmão, eu creio nisso. Se você não for transformar, meu irmão, seu destino vai ficar lá. Para. Seu destino vai ficar lá morto. A palavra fala pra gente sobre o odre e o vinho. Então o que a palavra fala? Que o odre velho, quando você coloca o vinho novo dele, ele vai se romper e você vai perder o vinho. Mas fala que quando você põe o vinho novo no odre novo, não é que você conserva o vinho, você conserva o vinho e o odre. Eles ambos se conservam. É por isso que eu creio que se você não for transformado, seu propósito não serve de nada. Porque se você não for transformado, o propósito se perde. Então, se ele está perdido, não, conserva de novo. Mas não fala aqui, ó, se você está fluindo na plenitude, você vai conservando o seu destino e o seu destino vai te mantendo. Cara, olha que processo louco que Deus faz com a gente. Mas acontece onde? Num lugar em que nós somos transformados. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 João, prometo que esse é o último versículo que a gente vai ler, tá? 1 João, capítulo 4. Graça recebe quando quer conhecer Jesus. 1 João 4, 20 e 21 fala assim: se alguém disser eu amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que ama o seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Cara, olha isso. Se você, o que eu estou falando sobre ser pleno, o cara, ele fala assim: eu sou meio cheio, porque eu amo a Deus. Eu não amo meu irmão, mas eu amo a Deus. Cara, você não flui. Você não flui, está faltando algo. Te falta alguma coisa, o quê? Amar o seu irmão. E digo mais: você perde seu propósito, por quê? Porque se você não ama o seu irmão, você não consegue amar a Deus. É o que eu estou falando, meu irmão. Se você não for pleno, o seu destino ele se perde. Se você não consegue amar o seu irmão, você não consegue amar a Deus. Não dá para ser metade. Então Deus, ele está querendo nos impulsionar, meu irmão. Cara, essa palavra é pesada, né, irmão? Eu gosto disso, cara. Eu gosto. E esse peso é importante, porque a gente precisa dar o real valor que essa mensagem tem, que essa palavra tem. Então, eu sou incompleto, eu não consigo. É esse sentimento que a gente tem que ter hoje. Você precisa falar assim: cara, eu estou incompleto. Faltou uma parte de mim. Porque eu e o meu destino, meu irmão, nós somos indivisíveis. É o outro. É o outro mundo, meu irmão. Eles se tornam divisíveis. Um conserva o outro. A vida de um depende do outro. É assim você com o seu destino. O seu destino depende de você. Você depende do seu destino. E um sem o outro não serve de nada. É por isso que nós precisamos andar na plenitude, para nós entrarmos nele. E se me falta a plenitude, então eu já não alcanço mais o meu destino. Então o meu destino morre. E a minha vida perde todo sentido. Meu irmão, você está vendo que essa mensagem é séria? Porque ela começa a falar de morte e vida. Ela começa a falar se você está vivendo ou se você está caminhando para a morte. Deus, cara, essa mensagem é muito importante para a gente, pai. Porque essa mensagem está dando o nosso propósito. É por isso que ele nos trata, irmão. É por isso que Deus nos insere no propósito. É por isso que ele nos consegue na virtude. Porque a sua vida depende disso. Porque o propósito que Deus criou você depende disso. Depende de você entender que você precisa ser cheio. Que você precisa ser 100%. É como eu falei, meu irmão. Um pastor sempre falou, o pastor Anderson, o pastor Bigode, ele sempre falou para mim assim: Samuel, Deus curte o processo. Hein? Eu estava com ele na escola no passado, lá em Campinas. E a gente tinha como se fosse uma célula. E a gente se abriu assim num nível, meu irmão. Muito pesado, assim. E teve um momento assim, de muito tratamento, mas muito mesmo, assim, coisas do passado, coisas do interior. Coisas que, ou seja, algumas coisas eu nem lembrava mais da minha vida. E ele falou assim: Sam, Deus curte o processo, cara. E sabe por que ele curte, meu irmão? Porque isso fala do seu propósito e da sua vida e da sua existência. Por isso Deus dá meus processos. É legal porque eu estou fazendo faculdade, irmão, e nesse semestre lá a gente só está tratando de processo produtivo. A gente só fala de processo produtivo. Tudo que a gente fala aqui, produção, é transformação. Tudo aquilo que de alguma forma sofre um tipo de transformação entra uma cadeia produtiva. Ainda que você pegue e compre uma Bíblia, um livro, e você coloque numa sacola e entrega para alguém. O fato de você colocar na sacola e vender já foi uma transformação que sofreu. Então, meu irmão. E é legal, porque, cara, eu estava na faculdade e eu vejo Deus mudando as coisas. Eu falei: cara, olha só, em todas as coisas, em todos os estágios do processo, nós estamos sendo transformados. Então, a pressão que a gente sofre nos tira de um lugar para outro. Ela está pegando e está me tratando. Mas como eu falei para você, eu não quero focar no processo, mas eu quero focar na necessidade que nós temos de ser transformados. Na necessidade que você tem de mergulhar no processo, de abraçar o processo. Não foi isso que Jesus fez? Jesus não pegou e ele abraçou a cruz. Eu preciso entender que hoje eu preciso de uma intervenção, pessoal. Para eu sair dessa vida parada, para eu sair dessa vida 50%, para eu sair dessa vida 70%, para eu sair dessa vida 75%, meu irmão, para sair dessa vida 15%. Cara, o céu precisa fazer algo por mim. E o céu quer fazer algo por mim. A palavra fala para a gente lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Meu irmão, ele está falando de um começo, um meio e um fim. Cara, Deus vai com você até o final. Os céus, eles estão indo com você até o final. Os céus, eles vão te levar pela sua mão até o seu destino. Mas tem um meio, tem um processo, tem a transformação, tem a pressão, tem esse momento que a gente está vivendo que vai nos tirar desse lugar. O Salmo 18, 32, ele fala assim, olha, é Ele quem aperfeiçoa o meu caminho. Uau! Cara, Deus, Ele transforma o nosso caminho, Deus transforma e nos leva até o nosso destino. Por isso eu preciso de uma intervenção, eu preciso de um toque do Senhor para sair dessa condição. Efésios capítulo 4, versículo 10, ele começa a falar do processo do aperfeiçoamento. E por que eu estou repetindo isso agora? Porque você tem que entender que isso diz respeito a propósito. Então ele fala assim que Deus, ele deu um para apóstolos, outro para mestres, outro para pastores, outros para evangelistas e outros para profetas. E ele fala que ele fez isso visando o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então olha só, aquilo que Deus faz sempre tem um propósito. Ele sempre está levando para um lugar. Então ele está aperfeiçoando, mas para um propósito, que é a edificação da noiva. Então o processo, ele tem como fim nos levar ao nosso destino. O processo de Deus tem esse fim, o nosso propósito. Na semana passada, é interessante porque a pastora, em determinado momento, estava falando assim, que Jesus estava falando sobre o destino de Pedro. E quando a gente volta lá em João capítulo 21, Jesus, ele começa a tratar Pedro, ele começa a mostrar que faltava algo a Pedro, porque ele queria liberar o destino de Pedro. Então ele poderia falar assim, olha Pedro, é isso que vai acontecer, vou te conseguir, vou te conseguir, amanhã. E aí Jesus dá uma palavra que se diz, olha, assim, Pedro, me segue, Pedro, vem comigo, Pedro, fica perto de mim. Sabe por quê, meu irmão? Porque o nosso destino é liberado e nós somos transformados e nós somos tocados quando a gente está perto de Deus. No final, meu irmão, todas as mensagens que você vê na sua vida, o final delas é sempre assim, cara, vai para Deus. Porque essa é a verdade. Então Deus fala assim, Jesus fala assim, Pedro, você quer ir para o seu destino? Então você tem que me seguir. Então você tem que ficar aqui perto de mim. Foi assim que aconteceu com Isaías, meu irmão. Isaías precisava ser transformado. Isaías, ele, eu não sei dizer quantos por cento ele estava, mas ele era um homem de lábios impuros e habitava num povo de lábios impuros. Então ele olhou e falou assim, me falta uma coisa. Meu irmão, isso é uma chave. Quando eu olhei para a mão, você falou assim, Senhor, me falta algo. Então Isaías falou assim, Senhor, me falta alguma coisa. Eu não consigo ser essa pessoa que o Senhor me criou para ser. Então a palavra fala que um anjo, ele voa até Isaías. Meu irmão, Deus, ele se aproxima de Isaías para que Isaías seja tocado. Meu irmão, nós somos tocados quando nós estamos perto de Deus. Amém. Os anjos são sempre ministradores dos céus. Então ele voa, ele vai ao encontro de Isaías. E ele vai e toca e faz aquilo que faltava para que Isaías andasse na plenitude dele. Cara, e é isso. A hora que Jesus vai para o Getsêmani, ele está indo para perto de Deus. Onde ele pode ser tocado, onde ele pode ser transformado. Meu irmão, você tem que entender que até para crer, eu preciso estar perto. Porque a palavra fala que todos aqueles que se aproximam do Senhor precisam crer. Meu irmão, até para crer, eu tenho que estar perto. Cara, e se eu puder falar algo para você hoje? Cara, está te faltando uma coisa. Eu sei, eu não sei o que, mas eu sei que está. Sabe onde você está conseguindo mudar isso, meu irmão? É perto dele. Pitágoras, ele falou assim que a melhor maneira que o homem dispõe para ser aperfeiçoado é estar perto de Deus. E, meu irmão, se você entende que está faltando o homem, faz uma sensação maior da minha vida, eu sei que é a sua coisa. Faltam coisas na minha vida, como o próprio destino. Eu quero te falar, meu irmão, você precisa se aproximar de Deus. Você precisa ir a Deus. E eu quero te convidar para, como uma expressão dessa ida até Deus, se você entende isso, seu Espírito, porque você vem até aqui à frente. Como uma expressão profética daquilo que você está fazendo nos céus, em se aproximar de Deus. Libera a nossa vida aqui, Senhor. Libera a tua igreja, Pai. Senhor, libera. Libera o nosso destino, Senhor. Pai, nos falta alguma coisa. Nos falta o amor, nos falta a fé. Senhor, nos falta o coração que suporta. Senhor, está nos faltando tantas coisas, Pai, olha para mim. Eu me sinto como aquele jovem. Eu me sinto até pior do que ele, porque ele ainda conhece os mandamentos, nem ele sabe como esse Pai. Meu irmão, falta algo. Fala, Senhor, me toca. Meu irmão, fala assim, o que você tem que fazer como Isaías. Senhor, aqui estou eu. Eu sou assim, Deus. Me toca com os seus dedos do céu, Pai. Senhor, envia um anjo até mim. Senhor, me abra com fogo ou com um terremoto. Eu não sei, Pai, como o Senhor vai vir. Ah, meu irmão, a questão não são lugares, a questão não são pessoas, a questão não são as circunstâncias, mas é você, meu irmão, porque é você que ele toca, e ele toca você porque é você que ele quer, e porque essa história não diz respeito a mim, mas diz respeito a você. Nós aproximamos de você, Senhor, minha compreensão da tua glória. E a compensa da tua glória, como o Senhor veio sobre os homens. Senhor, eu sei que foi a tua glória que pressionava Josué, que pressionou Jacó, que pressionou Moisés. Senhor, não eram os midianitas, Pai, mas era a tua glória que pressionava Gideão. Senhor, para que o Senhor pudesse extrair dele o precioso, o diamante, o azeite. Ah, Senhor, somos nós, Senhor, somos nós. De milhares, o meu amado é o mais belo. transforma os filhos, transforma os filhos, mais, mais. Está te levando para outro lugar. Oh, está vindo uma glória sobre essa igreja. Peso de glória, pressão da glória. Thank you. você. Anda, anda nessa plenitude, cara. Deus tem uma vida de plenitude para você, para todos nós, para a igreja. Eu sinto que houve uma liberação aqui essa noite, para nós podermos andar em livre. Quando você dá 100% você não anda, sabe? Que vale a pena ser isso. Palavras de vida eterna. Liberar sua vida, meu irmão, você que ainda não trouxe o dízimo, sua oferta, Fique à vontade, meu irmão, você pode ministrar a sua oração em qualquer momento. Se você quiser continuar aqui também, adorando ao Cordeiro, fique à vontade, meu irmão. Eu quero abençoar uma semana de vitória, uma semana incrível. Em nome de Jesus, meu querido. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.